210, solo aos 14, livre à direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita 219, 219. November Oscar Romeo, confirma intenções? Paulo Salvador, boa noite, Chané 6210. Chané 6210, táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, 4, 6210. Gente, November Oscar Romeo. Salvador, Tava, tanto lá na N0, and final course we got off it. 3190, continue approach, stand by, clearance to landing. Traffic on left side, maintain 500 feet, not interfering on approach. Okay, I have the chopper on the sky, stand 3190. 3190, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 04 knots. Okay, clear to land, runway 10, stand 3190. November Oscar Romeo, confirmando pouso parado na 97. Pouso parado na 97, November Oscar Romeo. Sente, November Oscar Romeo, aguardo autorização. Aguardo, Romeo. Noite, marca a camisa. Correio azul 6919, está no ponto de esperança da pista 10, do alto tráfego na rua da região. Sente, 6919, após a passagem do tráfego, ali mantém que a pista 90. Faz passagem aqui, mantém o azul, minha nota de nós. Torre Salvador, é o Copa 02, portão giratória. Yankee, acho que é Yankee, confirma na parada rotatória? Afirma. Gente, a porta na final de 3 milhas da 197, para informação, helicóptero aproximando para pouso na 197. Visual com tráfego? Visual com tráfego na final da 197, o Copa 02, Papatango, Yankee, Açariano. November Oscar Romeo, livre pouso, piso 97, vento 150 graus, 04 nós. November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, confirma a parte 5? Ativo. Ciente. 3190, solo 17, livre direita, chama solo em 121, decimal 9. 219, vou chamar o 3197. A 3 milhas da final, o Copa 02, Yankee Australiano. Copa 02, tráfego avistado, aguarda autorização de pouso. Confirma pouso parado na cabeceira 97. Afirma. Confirma o pátio após o pouso. É, Aerostar. Gente, Yankee, acho que é Yankee, o vento é 160 graus 05, nós reporta em solo controlado. Reportará solo controlado. November, acho que é o meu, acho que está análise de frequência, um bom dia. Solo foi o 18. Ali pronto, azul 6919. 6919, livre decolagem, piscina 0, vento 160 graus 05, nós. Segue esse ano. 90 da cérebro. Fala aí, 190, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette, número 5, 390. 919, decolado aos 119, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 8, grato, muito obrigado. Yankee, Oscar, Yankee, seu solo foi 20, ao estacionar, livre frequência. Autorizado, táxi, até a velocidade. Autorizado, táxi, livre frequência no solo. Torre Salvador, 3560, final 1-0, baixo trabalho. 3560, tráfego já avistado, cheque trem, livre pouso, piscina 0, vento 160, grau 0 menos. Livre pouso 1-0, baixo trabalho, 3560. 3560, para informação, um esquilo taxiando a baixa altura até o pátio 5, não interfere com a sua aproximação. Então, 3560, solo 22, livre direita, chama solo em 121, decimal 9. 219, 3560, vai liberar. Então, 3560, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para 3. Salvador, boa tarde, hotel 3894. 3894, tráfego avistado, cheque, trem livre pouso, piscina 0, vento 160 graus, 069. Livre pouso, só 3294. 60, via Pêndulo 17, saída Rabó, transição Elefa. Decola da 10 curva direita, controle 119.8, aciona 5103, coteja. 3360, Arbó, Elefa, decola da Elefa, curva direita, 119.8, 5103, via Pedro 97, 1869. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Passarei 1869. Quatro, solo 29, livre direita, chama solo em 121, decimal 9. 219, 3294. Solo Salvador, 3894, livrou uma boa. 3894, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa com Juliette agora. Quatro, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, 612. Paulo Gol, Golfo de Forma de Forma. Prossiga. Golfo de Forma de Forma no pátio número 1, na posição 12, solicita autorização para reboque até a ponte número 11. Confirma da posição 11 para onde? O Golfo Uniforme de Informe da posição 12 do, da área remota para ponte número 11. Tente, reporte ao término, autorizado. Tente, informe. Daniel, está autorizado, Daniel. Parque Break solto. Torre Salvador, Patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Tá, 5 milhas, 4 minutos, 3 minutos para pouso no Graz. Tente Patrulha 03, aproxima diretamente do pátio do Graz. Afirmativo. Tente a porta na final do pátio, vento no aeródromo é 160 graus, 07 nós, altímetro 1013, reporta quando na final do pátio. Formará com a visual compacto, patrulha 03. Pelo Golfo tráfego avistado, correção patrulha 03, já avistado, né, porta, quando em solo controlado, vento é 160 graus, 07. Sim, reportará no solo controlado, patrulha 03. Solo Golfo 969, feedback planamento 01. Autoridade, chama para o táxi. Torre Salvador, muito boa noite, esse é o Papa Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, boa noite, continua a aproximação, reporta no externo, vai estar travado. Para informação, à sua esquerda, um helicóptero aproximando diretamente do pátio, próximo à cabeceira. O nosso site não interfere com a sua aproximação. Gente, o Mike Serra Golf, a intenção seria cancelar após o externo e prosseguir para o 17. Gente, Mike Serra Golf, reporta para o cancelamento. Golf. Okay. Sorozado 350 Recife, via São Luís 58 Recife, saída Tucaracaju, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, o controle 19, decimal 8, transponder 5-1-1-4-4-2-0-6. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Amaral, 4-0-6. Para o cancelamento, Mike Serra Golf, está com a aeronave, não te quero. Mike Serra Golf, cancelado, 38, base pela direita da 17, reporta na final da 17. Vai reportar na final da 17, Mike Serra Golf, tem baixado trabalho. Zulu Golf Solo controlado 38, uma boa noite. Mike Serra Golf confirmou parte após o pouso? A guarda bata. Gente. É o... Formação transição nível 360, Galeão. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 1-0, saída da EL, Leda Motiva. Decola da 1-0, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5102, coteja. Vá nível 360, pela Perzulu 1-0. Da Eulê da Motiva, economia 10, curva direita, 1198, controle 5102, Oxané 6201, no posição 4. Protegimento correto, chama para pushback e sonhamento. Vamos lá, 6201. Serra Golf, livre pouso, pista no site, vento 1, 60 graus, 4 a bordo, 2 horas 37, Goiânia. Gente, 164 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-9-9-5, bom voo. Índia Alfa, 2-9-5, boa noite, obrigado. Sala azul 4-0-2-6, posição 8, para puxar de Paraná. Gente, autoridade, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 5-4-2-0-6. Pro azul, curvando à direita após, prosseguindo pela linha do litoral. Confirma mantém 500 pés. Somente para o B. Sente acionado. Gente, guardião 09, chama quando pronto para decolagem. Serra Golf, Sol, aos 4-1, autorizado backtrack, táxi até a bata, reporta livrando a pista. 2-1-8-6-9. 2-1-8-6-9, livre alinhar e decolar, piso no 0, vento 1-6-0 graus, 0-7-9. já alugou o posto uniforme de bordo, finalizando o reboque na ponte número 11. Gente, frequência livre. Obrigado, boa noite. 645, estabilizado, pronto. Bom, 645, continua para sua salvada, pista livre para informação, Boeing 737 da companhia, iniciando a decolagem na pista 1-0. Certo. Terra Golf, boa noite. Dono 645, livre pouso, piso no zero, vento 170 graus, 079. Livre pouso, vão no zero, 645. Guardião 09, tem condições de taxi a baixa altura, na área gramada, correção, taxi a baixa altura até 35, aguardando liberação do, da decolagem. Gente, reporta na interseção, lógico. Bom, no 869, decolado aos 44, chama controle nenhum, no 9 decimal 8, bom voo. 198, boa noite, obrigado. Azul 4206 para o táxi, JB 98, autonomia 3 horas e 30, alternário Juazeiro, perdão, Maceió. Bom, 645, para informação, um helicóptero da Polícia Militar taxiando a baixa altura até a cabeceira auxiliar 35, não interfere com a sua aproximação. Paciente, 645. Radião 09, livre decolagem, pista 1 no site, vento 1 no site, 0 graus, 08 no site. Radião 09, fora do sol, às 4h30, vou indo para o do litoral sul, chama o controle em 199.8, bom voo. 19.8, produto da nossa grato, boa noite. 1645, solo às 4h30, livre à direita, chama a solo em 1219.9. 219, esse agora, né, Quatinho? 1219. 219, obrigado. Solo Salvador, Gol 645, está livrando via Delta. Gol 645, táxi via Alfa, é a partir da Juliette. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, está aproximando do ponto de operador no zero. Azul 4206, livre alinhar e decolar para o sino zero, vento 170 graus 099. Livre alinhar e decolar da 10 4206. No 645, táxi via Juliette, portão 10. Juliette para o 10, gol no 645. Do 206, decolado 248, chama controle em 199 do som 8, bom voo. 198, 406, obrigado, boa noite. Torres, Salvador, muito boa noite. Chile 6143, estabilizado, ILS, Centro-Rei da 1-0. 6143, será para o Gavi Stato, cheque, trem livre pouso, 1-0, vento 1-7-0-07. Livre pouso na 1-0, Chile 6143. Tráfego Salvador, muito boa noite, Altan. 3897 no gate 05, tá ciente da Tango, autorização Guarulhos. Boa noite, Altan 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perresolu 10, saída da El, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5137, coteja. Altan 3897, autorizado Guarulhos, nível 340, via uniformes Lu 10, decola pista 10, no perfil da Dael, transmissão Leda, após Motiva, curva direita, 198, controle 5137, transponder Altan 3897. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Vai tomar pronto, obrigado. Chana 6143, solo 57, libra direita, chama solo em 121 decimal 9. 21 decimal 9. Solo chanelo 6143. Muito boa noite, libra na sua escuta. Chanel 6143. Chanel 6143, boa noite. Táxi via Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Chanel 6143. 6143, táxi via Juliette, portão 2. Portão 2. Chanel 6143. Salvador, Chanel 6201, gate 4, pushback acionamento. 6201, não aguarde para o pushback. Aguardar 6201. Guardião, boa noite, mais uma vez, o Guardião 09. Guardião 09, boa noite, tráfego já avistado, aproxima diretamente para o pátio. Sim, ativo. Gente, reporta quando está no controlado, vento é 170 graus, 069, altímetro 1013. 170, 06, 1013. Cuidado, está no controlado, Guardião 09. Zero não autorizado, chama para táxi. Livre para receber acionamento, chamada para táxi 6201 na Chanel. De 109, solo 04, estaciona correção no corte livre frequência. táxi do Xanel 6201, com 164 a bordo, 3h40 de autonomia, alternando Guarulhos. Xanel 6201, está autorizado à direita via Índia, ponto de esquerda 10, torre 118195, ajuste ao 0013. Estado 9013, autorizado táxi, direita via Índia, ponto de esquerda, monitora torre 118195. Rota 3567, informação Tango, pronto para a cópia 360, Brasília. Tango 356, autorizado, Brasília. Nível 360, upper 17, de cauda 10, curva direita. Saída arbor, transição elefa. Controle 119, décima 8, aceno 5106. Autoridade 360, Brasília, Pesuru 197, decolada 10, 900, curva direita, arbora elefa, 198, controle 5106, Santa 3567. 3567, correto, chama para espera estacionamento. Pronto para puxar estacionamento. Autorizado, botão 03, chama táxi. Autorizado, reportagem. Torre Salvador, boa noite, 6201 no Oceanair, ponto espera 10, tá pronto. 6201 no Livre, alinhar e decolar, 10, vento 170 graus, 07, tá. Livre, alinhar e decolar, pista 10, Oceanair, 6201. Salvador, boa noite, voo no 645, autorização Vitória, informação uniforme. Voo no 645, boa noite, autorizado Vitória 360, upper 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119, decimal 8, aciona 5140. Autorizado Vitória, nível 360, Perisque 50, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. 98-5140, gol no 645. Correto, gol no 645, chama o push. Solta 3567 para o táxi, é o Piono 43319 de autonomia, foi na Ribeirão Preto. Você tem minha sete à direita via Índia, ponto espera 11895, ajuste no 013. Autorizado Índia, ponto espera, chama Fator 27, obrigado.